Stop him talking. Tell him how you think. Tell him how, what kind of hell you can get him. And let him know that if he's not ready, to clean his house up. If he's not ready. Yeah. O microfone é um dos estímulos que constantemente em noites vazias me leva a criar poesias que promovem mudanças de tamanha relevância. Quando a miséria tem carta branca para sair e assassinar a esperança, eu cerro o punho e não é para dar socos, mas para exigir responsabilidade que um dia nos mendigou os votos. Voz que topa a hierarquia, perde o foco, propósito, dando trocos ao povo, sufocam-se aos poucos com orgulho mórbido. Então eu grito viva a revolução, com fundamentos lógicos, não só por pura emoção. A caminho dos 25 já sinto desespero e eu quero sossego, mas não tenho um emprego e eu não sou cego. Levanto o punho e não vergo, sou arredo quando escrevo um enredo para desvendar o mistério que rege esses ministérios. Porque é que o ensino universitário é precário? Se o país é tão caro, porque é que o salário é tão baixo? Fundo público desviado para dentro do cafocolo. Nos hospitais crianças padecem de catolotolo. Sentimos o cheiro, mas não vemos o bolo. Temos diamante e petróleo, não devíamos estar onde estamos, é óbvio. Seguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor. Soltando a voz de liberdade que encoraja o meu povo, levanta a voz da austeridade para lutarmos de novo. Combatendo esses abutres que nos deixam carne podre, enriquecem a nossa custa e nos deixam mais pobre. Generais são endeusados, os tornam omnipotentes. Família do chefe de estado são santos omnipresentes. Disfarçam filantropia em época de eleição. Depois de alcançar o trono, meu povo já nem vê pão. Fundo soberano é reserva para os teus negócios. Desinvestimento privado, nove teles, duas sócios. Bons os ossos daqueles que fazem esforços e jovem que reivindicam os mandas pro calabouço. Economia degradada, governação criminalizada, vossas contas recheadas, pro povo não sobra nada. Obras públicas atrasadas, eleições manipuladas, vitória injustificada, presidência fraudada. E a maior parte do meu povo continua na pobreza, com menos de um dólar por dia, bem longe da nobreza. Deputados desfilam em Lexus, Volvos e BMs, mas pedimos ajuda internacional pro Cunem. He's not ready to clean his house up. He shouldn't have a house. It should catch on fire and burn down. Bring about the freedom of these people by any means necessary. Revolução, que ela trouxe a liberdade em Angola. Revolução, e elevou o nosso nome na história. Revolução, e por ela já não somos colônia. Ela trouxe a vitória, a glória de forma metódica e lógica, embora outrora não havia escolha. Garantiu a liberdade da escolha, garantiu a liberdade de escolha, porque éramos considerados sem memória. Mas tudo isso começou em 1518, quando por meio de uma embaixada manifestámos desconforto. Em seguida libertámos o antigo reino do Ndongo, que não passávamos de vassalos do antigo reino do Congo. Mas essa mesma revolução teve um outro apogeu. Foi quando ela pariu o Sion Samora Machel. E andou de mãos dadas com Thomas Sankara, jovem que só cuspia a verdade na cara. Tens que ver como é que foi lá em Burkina Faso. Mano não se corrompeu nem por um centavo. E no fim de tudo isso chega-se uma conclusão: sem a subversão não existe revolução, sem a revolução não existe emancipação. A naturaleza do imperialismo, la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre, que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario, de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. Y esas eran las Naciones Unidas.